ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é terça-feira, dia 13 de maio. O Tema Livre está entrando no ar hoje. Como toda terça-feira, nós tratamos de questões mais psicológicas, médicas, questões de inquietações do nosso cotidiano, fugir um pouco dessa batalha do dia a dia, mas sem sair dela, porque nós temos que estar atentos ao que está acontecendo em volta da gente, como, por exemplo, hoje, dia 13 de maio, é o dia em que se comemora, ou deveria comemorar-se, a abolição dos escravos, e muita gente, até nós temos aqui o Zé Vicente, que escreve um artigo na Folha de São Paulo de hoje sobre o 13 de maio, e em que ele lembra a luta e diz a dificuldade que os negros têm. Engraçado que ele lembra de dois exemplos de negros que são hoje proeminentes. Ele está na editoria de Tendências e Debates da Folha de São Paulo de hoje, que é até a página da editoria de opinião. E Zé Vicente tem 54 anos, é doutor em educação e é reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. Eu até compartilhei esse artigo dele na página do Tema Livre no Facebook, porque é bem interessante. Ele lembra o Heraldo Pereira e o Joaquim Barbosa, sem citar os nomes, como dois expoentes da sociedade negra hoje, mães no Brasil, mães que sofrem também as discriminações características do racismo, que é um racismo estruturante. 350 anos de escravidão no Brasil. O Brasil foi construído em cima desse sistema, esse modelo econômico escravocrata, e a nossa sociedade até hoje é assim. Até hoje, as políticas de inclusão de negros na sociedade sofrem restrições. Aqui e ali, as cotas nas universidades, agora recentemente, essa determinação de que 1/5 das vagas em concursos públicos federais devem ser destinadas a negros, preenchidas por negros aprovados no concurso. E a dificuldade é você encontrar os negros em condições de aprovação nessas provas, porque eles também sofrem desde a educação básica, desde a educação fundamental. Para conversar conosco aqui hoje no programa, conversa solta sobre vários assuntos, estamos com dois doutores: Alessandro Alves, que já é nosso parceiro aqui e é psiquiatra, e o clínico geral José Veríssimo Júnior, está pela primeira vez aqui no programa. Eu vou começar esse programa com uma chamadinha que eu vi aqui na primeira página da Folha de São Paulo de hoje, de um artigo curtinho, um artigo assinado por Suzana Herculano Ruzel. Ela é neurocientista, professora da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, e do livro Pílulas de Neurociência para uma Vida Melhor, da editora Sextante. E ela escreve hoje na Folha assim: eu estava quietinha no avião, adormecida, quando fui acordada por uma tensão súbita e intensa na garganta, pressão no peito, falta de ar, o cérebro berrando o alerta de que algo estava drasticamente errado e que uma catástrofe fisiológica era iminente. Minha suspeita foi confirmada pelo neurologista. (2) Era o começo de um ataque de pânico. Muita gente pensa que ataque de pânico é uma besteira. As pessoas: ah, isso é frescura, né? Isso é coisa que só dá em rico aí, esses caras que tem, né? Essa coisa assim. Eu queria que vocês abrissem esse programa, até porque mereceu uma chamada na primeira página da Folha. Ou seja, essa síndrome do pânico já saiu das páginas da medicina e já está nas páginas do noticiário geral. Bom dia, Alessandro. Abre você aí o programa. Bom dia, Golo. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez, um enorme prazer de estar aqui. Bom dia, Veríssimo. Bom dia. Bom dia a todos aqueles, né, brasileiros ou não, negros ou não, que ainda entendem que lutar pela liberdade é um contínuo, né? 13 de maio não terminou, né? A gente precisa continuar lutando da liberdade, para se libertar, inclusive, né, das diversas situações, como essa, por exemplo, que você citou, Golo, do pânico. Né, um ataque de pânico, uma situação, na verdade, de pânico, ela é absolutamente natural e o ser humano a usa para sobreviver. Imagine, por exemplo, nós estamos sentados agora aqui, entram vários homens com um fuzil na mão anunciando um assalto. É muito natural que a gente se perceba em pânico, porque o nosso cérebro vai perceber que a nossa vida está em risco. Vira isso um transtorno, né, que é conhecida também popularmente como síndrome do pânico, que é um transtorno, na verdade é um transtorno de ansiedade muito grave, onde os ataques de pânico acontecem, quando não há de fato uma razão para que essa mudança fisiológica toda que a autora aí descreveu aconteça. É o caso da Suzana, né? É o caso da Suzana. Ela dormindo no voo, tranquila, relax total. De repente ela acorda com esses sintomas. Como não é tinha isso? Razão nenhuma para acontecer, é. E aconteceu. Pânico justificado é natural. Transtorno de pânico, e por isso o nome transtorno, né, é doença. E aí precisa de apoio, de tratamento. E mais do que isso, a gente volta de novo na psicofobia, né? Aquilo que você falou. As pessoas tendem a olhar isso, isso é palhaçada, besteira, isso aí é para com isso, vai fazer outra coisa, como se fosse fácil. Né? Mas não é nem uma fobia, né? Na verdade. Não, é um transtorno da ansiedade. É uma coisa química no organismo. Como é que é isso, Veríssimo? Como é que você vê isso? Bom dia. Bom dia. Como é que você vê isso? O organismo humano, quando é assolado por um risco, seja real ou imaginário, ele se comporta dentro de uma chamada síndrome geral de adaptação. Isso originou um prêmio Nobel. E pela primeira vez descrito por Hans Selye. A síndrome geral de adaptação tem todo um comportamento fisiológico. Existe uma descarga de adrenalina, noradrenalina, substâncias que são responsáveis pelos sintomas apresentados numa situação como essa. A taquicardia, a sudorese. Na realidade, o organismo está se preparando para se defender daquela agressão, verdadeira ou não. Então, até certo ponto, essa adaptação é absolutamente desejável. Agora, nós temos as questões, como o Alessandro falou e você também estava dizendo agora, em que é natural que haja a somatização por parte da pessoa que vai sentir essa síndrome, essa coisa assim. Por exemplo, você está num ônibus a caminho do trabalho e há uma manifestação na rua e começam a mexer, balançar o ônibus. As pessoas dentro do ônibus entram em pânico, começam a gritar. Você, por mais calmo, por mais centrado que você seja, você é afetado por isso, né? Ou você tem alguma condição de manter a sua sobriedade. Calma, gente, não é o caso para isso, não. O leão é manso. É possível você ter uma postura de destoante no meio de uma situação dessa? E outra situação é a fobia que a pessoa tem, a claustrofobia, a pessoa que entra no elevador e o elevador começa a encher e ela começa a passar mal e tem que sair do elevador. Esse tipo de fobia, gente que não pode chegar perto de um parapeito num décimo andar porque já começa a sentir tontura e tem essa aerofobia, essa coisa toda. Como é que é essa história? É possível manter essa neutralidade numa situação de pânico e você sair, se sair bem, ou você é contaminado pelo ambiente? É possível, mas exige um bom treinamento, exige uma disciplina mental, né, de excelência, onde o indivíduo consiga manter a serenidade. A verdade é que uma situação de pânico, ela se traduz numa sensação de morte iminente, né? E uma sensação que vai de encontro ao desconhecido. Como você citou, o sujeito está dentro de um ônibus e o povo começa a balançar e gritar, vamos tacar fogo, né? Vamos colocar fogo no ônibus, vamos queimar. O sujeito não sabe, de fato, se ele vai morrer ou não. Então, a partir daí, começa uma percepção de algo que é desconhecido. Pessoas com bom treinamento, pessoas com alguma habilidade maior, que treinam muito a sua serenidade, aí treinam isso de forma espiritual, treinam isso de uma forma, até um treinamento militar mesmo, conseguem manter calma e ter atitude dentro dessa situação. Mas grande parte, a imensa maioria da população, frente ao temor da morte, sofre e pode entrar em pânico. Com certeza. Inclusive o indivíduo pode ser treinado para determinadas situações, mas ele sempre vai, numa determinada situação diferente, ele vai ter o mesmo comportamento de pânico. Ele pode ser treinado para incêndio, mas ele não pode ser treinado, talvez, para um acidente com milhares de corpos espalhados depois de uma batida de ônibus. Então ele vai sempre, todo ser humano pode se comportar com pânico. É. Agora, essa situação que eu joguei esse dado, esse elemento do cotidiano, porque isso aconteceu no meio do ano passado com as manifestações de rua, houve casos em que balançaram os ônibus e as pessoas entraram em pânico dentro do ônibus e sem ameaça de incendiar, era só balançando os ônibus, não houve essa situação que o Alessandro falou, que é você acender o rastilho de pólvora, porque aí você diz, vamos tacar fogo, aí não tem jeito, senão o pessoal sai correndo mesmo. Mas você tem outras situações, como essa situação que nós vivemos hoje, uma greve do transporte coletivo de passageiros por ônibus. Então você tem, de uma frota absurdamente grande, você tem 10%, talvez um pouquinho menos ou um pouquinho mais, em circulação. É óbvio que você vai formar aglomerações de passageiros insatisfeitos, você vai formar filas, você vai ter o que já está denunciado na imprensa aqui online, as vans cobrando 10 até 15 reais pelo transporte, motorista de táxi fazendo lotada ao invés de fazer a corrida pelo taxímetro, ou cobrando o tiro, dizendo, você vai para onde? Eu vou para o Castelo, é tanto, aí você tem que pagar, você se torna refém de uma situação. Isso pode gerar um desdobramento de insatisfação social que vai, ao longo do dia, vai se complicando. É por isso até que eu acho que há um aspecto psicológico na deflagração do movimento a partir da meia-noite. Avisam, olha, a partir da meia-noite de hoje não circularão mais os ônibus. Ou seja, você vai pegar a madrugada que é praticamente morta, mas você vai pegar o horário, né, em que as pessoas vão para os seus trabalhos normalmente e nos horários mais cedos possíveis as pessoas vão enfrentar problemas e durante todo o dia e na volta para casa, em resumo. E é uma greve de 48 horas. Isso gera um caldo emocional, alguma tensão que pode evoluir para situações. Na verdade, o estresse já começou na véspera. Porque o indivíduo que deveria estar em casa se preparando para dormir, ele já começa a ficar preocupado com o que ele vai enfrentar no dia seguinte. Então, aquela síndrome geral de adaptação, que é popularmente conhecida por estresse, já começou. E os efeitos deletérios desse estresse são bastante conhecidos pela maioria das pessoas. Na área clínica, nós podemos citar aí um exemplo das úlceras, que são causadas por estresse. A mesma reação que prepara o indivíduo numa situação em que ele precise estar alerta, mas é uma situação aguda, ele vai, suponhamos, saltar de paraquedas. Naquele momento, todos os sentidos dele têm que estar a mil. Mas superada aquela situação, o organismo dele deve voltar ao normal. O que ocorre numa situação como essa? Durante 48 horas, 72 horas, a população que depende da condução do ônibus vai estar sob estresse. Então, uma coisa que é fisiológica e necessária no momento agudo, se torna, no momento crônico, uma doença. Eu lembrei de uma situação agora, né, que é bastante específica dentro do trabalho que a gente faz. Nós acompanhamos, né, não só, mas especialmente, pacientes que são dependentes de múltiplas drogas. E também acompanhamos, em paralelo, seus familiares. Você imagina ficar esperando um filho chegar durante uma noite inteira, um dia inteiro, 3 dias às vezes, sem receber absolutamente nenhum tipo de notícia. É evidente que aquele estresse pontual, que é um estresse de uma situação específica, vai se transformar mais tarde em doença mental. Né? A pessoa vai evoluir com uma depressão, com um transtorno de ansiedade, com um transtorno de pânico. Né? Por exemplo, um transtorno de pânico como anunciado, uma situação de pânico como anunciado pela Suzane, pela autora do artigo, pode muitas vezes estar ligado a outras situações de estresse que ali ela não percebeu a ligação, mas pode estar ligado a outras situações de pânico ou de estresse que ela viveu durante a vida dela. Ficou assoberbada por esse tipo de informação, a mente dela assoberbada por esse tipo de estímulo e hoje reage absolutamente fora do contexto, reage dormindo a uma situação de pânico. E nós estamos falando de uma mulher que é uma neurocientista, ou seja, ela tem todo um arcabouço, todo um background científico para dizer do que é que ela, né, para se autodiagnosticar nessa situação aí, né? Mas apesar de tudo, é humana, né? E está sujeito a tudo que é humano. Talvez o estresse dela seja até maior. Talvez até maior, né? Tudo que é humano nos pertence, independente dos títulos, dos doutorados e mestrados e pós-doutorados, tudo que é humano pertence a quem é humano. Embora, às vezes, as pessoas achem que os médicos não ficam doentes. Mas doutor, o senhor está doente? Por acaso, eu sou humano também. Eu acho que médico não morre, né? Eu vi, inclusive, outro dia, eu tive uma entrevista de um senhor de 100 e poucos anos, ele disse, eu já enterrei 3 médicos, porque ele disse que a última vez que ele foi ao médico foi em 1980 e poucos. Ele disse, não, porque os meus médicos vão morrendo e eu vou trocando de médicos, né? Ainda bem que ele não pega o filho daquele que morreu, porque senão o filho ia ficar com esse estresse aí que você falou, Veríssimo. Agora, voltando a essa situação atual, essa situação do cotidiano que nós estamos passando hoje, o sujeito soube ontem pelo telejornal na televisão que a partir da meia-noite os ônibus voltariam a ter a greve. Ou seja, nós já tivemos uma greve na semana passada dos motoristas de ônibus e cobradores, e isso já causou os transtornos que teve que causar naquele momento. Então, quando o cara, ele já tem essa experiência bem viva na memória, porque foi agora, há poucos dias. Quando ele vê na televisão que vai, ou ouve no rádio, que vai haver novamente essa situação, ele entra nesse processo de estresse, dessa adaptação de que você falou, Veríssimo. Ele já começa a estudar na mente dele as alternativas para chegar amanhã no trabalho. Começa a vivenciar tudo aquilo que ele passou na semana passada. E com o agravante de que não passou ainda, então Exatamente. Pode ser pior do que o que passou da semana passada. Sem dúvida. E sempre a tendência do ser humano, né, principalmente quando ele é pessimista, é achar que o negócio vai ser pior do que da outra vez, é isso? Ou não? Não. Ou as pessoas são otimistas? Não. Não, né? Até porque ele vivenciou uma situação ruim. Ele não tem por que acreditar que a próxima situação vai ser melhor. Vai ser melhor e ainda mais com um preparo dos trabalhadores do setor mais apurado, eles já estão mais engajados nesse movimento. Então vai ser maior ainda a dificuldade para chegar ao trabalho e para voltar para casa. Exatamente. E maior ainda a aglomeração de pessoas na rua. Isso, veja só, nós estamos falando dessa situação no momento em que os professores estão em greve, no momento em que estão acontecendo manifestações pontuais em vários bairros do Rio de Janeiro, em várias áreas, na Zona Oeste, na Zona Norte, no centro da cidade, e muitas delas tendo como pano de fundo a proximidade da Copa do Mundo. Essa mesma greve dos rodoviários, como a greve dos professores e como outras que estão anunciadas, elas se inserem nesse contexto mais... É o padrão FIFA, né? É o momento FIFA, né? Nós estamos vivendo o momento FIFA. Esse é um momento excelente para as reivindicações. Eu ontem lembrei aqui no programa que na Copa de 1998, na França, Os aeroviários fizeram uma greve relâmpago no momento da Copa, não foi um mês antes, no momento mesmo da Copa. E ali eles conseguiram o que eles pediram, o que eles quiseram eles conseguiram ali, porque não podia parar aeroporto nem interromper voos naquele momento. Então há uma sensação de oportunidade que o conservadorismo da sociedade brasileira tenta caracterizar como oportunismo. Essas pessoas estão sendo oportunistas, mas na verdade elas estão usando do calendário a seu favor, não é verdade? Como é que vocês veem isso? O povo é sábio, né? E a sabedoria popular compreende adaptações. Você vê, nós estamos falando hoje, né, dia considerado dia da libertação dos escravos. Escravos esses que chegaram aqui, vieram de um ambiente, um continente completamente diferente, vêm em navios, né, insalubres, chegam aqui para serem escravos. Sobreviveram e se adaptaram. E conseguiram e foram conseguindo conquistas ao longo desses anos. Você transfere isso para esse povo que nós temos no dia de hoje. O povo vê dificuldades e cria oportunidades. Esse momento aí da em que a FIFA exige um funcionamento, né, um momento FIFA exigindo um funcionamento num padrão dentro dos conformes da FIFA, e a gente vendo os nossos governantes, o modelo todo envolvido dentro desse padrão, é a hora do povo gritar. Né, a hora do povo exigir, né, bom, já que vocês precisam do nosso trabalho, nós estamos aqui exigindo também que vocês façam algo por nós. É um povo que tradicionalmente não é ouvido, né, e agora tem um momento oportuno do tipo, você vai receber uma visita na sua casa, né, e está 15 minutos da hora do jantar, é um bom momento para a sua empregada doméstica fazer uma manifestação e exigir melhores condições, senão você vai ter que lavar a louça sozinho. E a louça toda que vai ter que ser lavada nesse país é muito grande para que o povo não seja ouvido durante esse momento de Copa. O oportunismo pode ser um sinônimo de sabedoria, né? Saber o momento certo de você reivindicar uma coisa que às vezes está na garganta há muito tempo para ser lançado naquele momento, né? Aliás, você tocou num ponto que eu acho fundamental, Veríssimo. Essa agenda social não é agora. Os professores não estão reclamando de aumento salarial, não estão pedindo aumento salarial. Eles estão pedindo uma série de reivindicações que são históricas. Os motoristas e cobradores também. As categorias em geral, elas estão reclamando, primeiro, de um achatamento histórico dos salários que vem desde o tempo da inflação e que com a implantação do real não foi recuperado, porque não, quando acabou o gatilho, lembra do gatilho? Havia o gatilho na inflação que era correr atrás daquela inflação. Quando acabou o gatilho, que veio a estabilização, não houve uma correção dos salários para o nível em que eles deveriam estar, nem não houve uma, vamos zerar a conta e começar de novo, não houve isso. Então você tem um contencioso aí muito antigo, um contencioso de redução salarial. E juntamente com isso você tem as políticas públicas voltadas para outros setores que não educação, saúde, transporte, tal. E isso gera essa confusão, todo esse caldo que levou o pessoal para as ruas em junho e que está novamente ameaçando levar as pessoas descerem dos seus escritórios no meio do expediente e engrossarem o caldo de uma manifestação que objetivamente não foi convocada para elas, mas elas se sentem no ambiente delas também ali naquele local. Como é que é essa situação? Como é que vocês veem isso? Eu vejo da seguinte maneira, nós estamos num dos países mais ricos do mundo. Toda hora você vê na imprensa a colocação do Brasil como um dos países mais ricos do mundo. Mas com um salário mínimo que você não consegue entender como é que uma pessoa consegue viver. Então, o desnível social no nosso país é muito grande. De forma que esse oportunismo precisa realmente aparecer. Porque quando você pega uma categoria que se lança numa greve, que é desagradável para a população, não há como negar, gera estresse na população, mas você pega as condições em que esses indivíduos trabalham, que são desumanas, o salário que ganham, as pressões que são submetidas nas empresas de ônibus, você acaba reconhecendo que eles têm que aproveitar esse momento mesmo, embora seja desconfortável para toda a população. Eu aproveito, né, isso que você falou, Veríssimo, para perguntar nesse dia 13 de maio, estamos mesmo libertos? Eu acho que não. É, eu acho que não. E outra questão também é que os motoristas e cobradores de ônibus, em função dessa precarização das relações trabalhistas, da dificuldade do ambiente em que eles estão trabalhando, que é desfavorável, da dobra a que eles são submetidos, e, portanto, tem que trabalhar mais de 10 horas até no volante de um ônibus, isso tudo gera um estresse que leva a tensões nas relações com os passageiros. Então, por exemplo, os professores fazem uma greve e os pais de alunos compreendem, tendem a ser simpáticos, até porque os filhos estão entregues uma boa parte do dia àquela pessoa que está ali fazendo greve, e ela sabe, ela foi aluna, ela sabe também da importância desse processo. Já na questão dos motoristas e cobradores, o usuário tende a se ver prejudicado. A relação entre o profissional que transporta e o transportado, que é o usuário do sistema, é uma relação muito desgastada. Isso pode provocar situações de conflito, e nós temos visto isso, de brigas de motoristas com passageiros, brigas de cobradores com passageiros, agressões de parte a parte, e isso se extrapolando para a sociedade nesse justiçamento que a gente vê, como o caso que aconteceu no Guarujá, embora não tenha a ver diretamente, faz parte desse contexto social explosivo. Cria um clima de explosão. Quando um ônibus bate e morrem diversas pessoas, ninguém se preocupa em saber as condições de saúde de quem estava dirigindo o ônibus. Se ele estava sem dormir, se ele estava dobrando, se ele estava doente. Imagina se a gente fala que o estresse causa doença, o índice de doenças entre pessoas que dirigem 12 horas seguidas no trânsito de uma cidade como o Rio de Janeiro. Nós acabamos de vir para cá confortavelmente, num carro com motorista. Levamos 2 horas e meia para chegar até aqui. Vindo da Barra. Vindo de Vargem Grande. De Vargem Grande, as Vargens ainda mais longe, mais, né? Mais remoto ainda. Agora você imagina o indivíduo que está dirigindo. Ele não vai dirigir só 2 horas e meia. Ele vai dirigir 12, às vezes mais do que 12. E ele recebe a notícia de que ele vai dobrar no volante. É numa verdade. Hora em que ele está imaginando que ele está indo para casa. Não, você vai dobrar. Avalia isso do contexto da saúde mental. É uma pessoa dirigindo e dando troco. Essa pessoa está com problemas, pode estar com problemas familiares, emocionais, sob uma tensão profissional muito forte, carregando, né, em torno de 50, 60, às vezes mais pessoas dentro do ônibus, todas elas, cada um com seus problemas familiares, né, mentais, emocionais, ou seja, é quase uma clínica psiquiátrica ambulante, a portas fechadas, dentro de uma situação de estresse enorme. E pior, sem freio. Agora, você tocou num aspecto, Alessandro, que eu acho interessante, porque quando nós falamos, a sociedade, a opinião pública analisa essa questão, ela analisa sempre do ponto de vista do passageiro, do usuário. Ela diz, o usuário que leva 2 horas, você de carro, confortavelmente instalado no ar-condicionado com motorista, vindo direto sem parar em lugar nenhum, levou 2 horas e meia. Quem não tem esse privilégio vai levar 4 horas para chegar e mais 4 para voltar, são 8 horas todo dia para vir para o trabalho, se trabalhar aqui no centro da cidade, o que é um crime a pessoa morar nas Vargens e trabalhar no centro do Rio de Janeiro. Mas isso aí é outra conversa. O fato é que a sociedade costuma, quando muito, ela vê esse aspecto, ela não vê o aspecto do motorista e do cobrador de ônibus que você falou, porque quem deveria primeiro cuidar desse interesse aí é o patrão, o dono da companhia de ônibus. Ele não está nem um pouco preocupado com isso, com o material humano que ele tem. Ontem uma cobradora estava comentando que desde o ano passado a empresa para a qual ela trabalha já há anos parou de distribuir o brinde, o mimo que ela distribuía a propósito do Dia das Mães para as funcionárias. Quer dizer, a pessoa já ganha mal, já é maltratada, tanto pelo patrão, quanto pelo chefe na garagem, quanto pelo passageiro que entra no ônibus. E é o mínimo que ela tinha, aquilo ali era um agrado, né? Uma coisa assim, nem isso ela tem mais. Quer dizer, até isso, essa elegância, essa gentileza foi cortada. Isso também isola ainda mais essa categoria no contexto social, né? O que acontece, né? Nem sempre todo patrão está disposto a olhar o seu funcionário de uma forma mais humana. Né? Não é incomum a gente olhar quem está acima, né, na esfera de poder, ou quem está acima na esfera de poder econômico, olhar o seu funcionário simplesmente como um indivíduo que quer produzir lucro. É um erro de quem quer ganhar, querer ganhar sozinho. Né? É comum até no empresariado brasileiro esse tipo de pensamento, que ele quer ganhar para si e ter o outro somente como gerador de lucro para ele próprio. Torna mais saudável o ambiente. E não tenha dúvida, vai tornar essa empresa mais sólida, vai tornar a presença do funcionário na empresa mais dinâmica e mais feliz, se o patrão começa a olhar não só para o seu próprio ganho pessoal, mas quando começa a dividir um pouco mais as possibilidades de ganho. Né? Com essa relação patrão-assalariado, né, é uma relação muito difícil, quando o indivíduo não pensa que um ganha quando todos ganham, mas quando um ganha e todos perdem, né, no final das contas, todos acabaram perdendo. Ninguém ganha. Veríssimo. Se você já teve a oportunidade de viajar pelo mundo, eu já tive, você olhando para motoristas de ônibus em outras cidades, de países que não têm o PIB que o nosso tem, você vê como é injusta a situação do trabalhador brasileiro em geral e, como nós estamos tocando agora no assunto, do motorista de ônibus numa cidade como Rio de Janeiro. Uma cidade que, reconhecidamente, a par da beleza natural, tem um trânsito infernal, até rimou. O trânsito no Rio de Janeiro é infernal. Se você olhar para esse motorista, ele é uma vítima. É uma situação muito estranha que, quando ele dorme no volante, sobe numa calçada e mata algumas pessoas, ninguém levanta a voz em defesa desse indivíduo dizendo: peraí, o cartão de ponto dele mostra que ele estava trabalhando há 17 horas, mostra que ele trabalha há 20 anos nessa empresa, é a primeira vez que ele tem um acidente. Mostra que ele tem uma conduta médica, uma conduta social impecável. Será que houve alguma razão para acontecer isso? Ninguém pensa nisso. E ele talvez vá ser processado criminalmente, quando na realidade a culpa, nesse caso, nitidamente, é da empresa. Ele também foi uma vítima do acidente. É verdade. Quando você olha assim, né? Imagino o seu ouvinte nesse momento pensando, né? Mas por que dois médicos estão falando disso? Porque falar disso é prevenção. É prevenção de saúde. Prestar atenção, né? O patrão prestar atenção no seu empregado, a população prestar atenção, né, com carinho, no motorista, no cobrador de ônibus que o serve, e o inverso, o cobrador, o motorista, prestar atenção na população para a qual ele está trabalhando, né? Se os valores se modificam, se a saúde das pessoas é protegida, se vem uma florzinha ou um presente no Dia das Mães, isso é prevenção. Quando a gente, em sociedade, começa a cuidar um pouco melhor um dos outros e ter um olhar um pouco mais carinhoso, mais delicado e menos voltado somente para a busca de um lucro incessante individual, isso é prevenção de saúde, da sociedade como um todo e do indivíduo para si próprio. Agora, há uma questão, eu vi ontem na internet um artigo, até em inglês, é de um brasileiro, mas foi publicado num blog estrangeiro, e aí vem em inglês, em que ele fala das elites brasileiras, como as elites brasileiras são egoístas historicamente, como elas vilipendiam do povo que está embaixo dela, como elas tratam e fazem questão de manter o povo na indignidade por toda a história do Brasil. É a questão do negro, mas é a questão do branco, e por isso a questão da pobreza se mistura tanto com a questão da raça aqui entre nós, mas na verdade a raça é uma coisa, a pobreza é outra coisa, e elas se misturam no caldo dessa história aí. Mas o fato é que a elite brasileira viaja para o exterior e anda de ônibus no exterior. Você citou o ônibus, Veríssimo, no exterior, porque você andou de ônibus lá e viu como é que é a relação, você viu qual é a qualidade do transporte, qual é a qualidade do serviço. E isso é de um país onde o Estado trabalha para todo mundo e não é dominado por uma elite. Aqui do Brasil, agora, em função desses protestos anti-Copa do Mundo, e era esse o assunto do artigo que eu li ontem, uma grife, a Elos, que é uma grife de elite, acaba de lançar uma camiseta que vem com os dizeres em letras grandes, dizendo fora o Brasil atrasado. Ou seja, o Brasil atrasado, na visão dessa elite do autor do artigo, é o Brasil que causa vergonha a essa elite que lá fora anda de ônibus e aqui dentro diz: Deus me livre de pegar um ônibus no Rio de Janeiro ou em São Paulo. É verdade. Você citou a palavra, né, que eu acho que define bem tudo isso que está dizendo, é o egoísmo. Né, o egoísmo dessa elite, né? Quando a gente vive em egoísmo, veja o que a palavra quer dizer: ego, eu, ismo, doutrina. Não dá para viver em budismo, em judaísmo, em cristianismo, em nada. Outro ismo não entra, outra doutrina, outro olhar, né, sobre a vida, quando o olhar é somente da doutrina do eu. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e quarta minha fotografia. Né? O indivíduo fica voltado somente para si e para as suas vontades, para os seus desejos. Não é nem para as suas necessidades, é para as suas vontades e desejos. Então, seja um indivíduo, seja uma elite, um grupo de pessoas que fica voltado somente pelos seus desejos, para as suas vontades, é elemento pernicioso para todo o resto. Mudando o egoísmo, tentando revisitar essa questão do egoísmo e mudar isso para um olhar para o mundo mais plural, mais libertário, um olhar pensando mais no outro e não somente em si, isso é saúde. Isso transforma, né, a nossa saúde ambiental, a nossa saúde social. A gente se coloca muito melhor, a gente se coloca muito mais unidos uns com os outros e produz muito mais felicidade. Quando você vê os linchamentos, você chega à conclusão que a nossa sociedade está muito doente. Do ponto de vista médico, o diagnóstico é esse. Há uma doença coletiva muito grave, muito séria, que precisa ser enfrentada e com coragem, sob pena de voltarmos ao tempo das barbárias, onde os linchamentos eram considerados relativamente normais. Não existe lei nenhuma que possa atenuar os efeitos da fome, a pobreza, a dificuldade de transporte, o estresse crônico, porque o indivíduo, numa situação que fuja do normal, ele vai responder de uma forma animalesca, ele vai linchar. Há bem pouco tempo tivemos aquele caso do espancamento de uma mulher, né, de um linchamento de uma mulher, né, porque consideraram ela, via, né, informação que sai na rede social, e consideraram ela bruxa. É. Né? Ela é uma bruxa, estava dando uma fruta para uma criança, e aí considera a bruxa e foi linchada, né? Ou seja, foi presa, julgada, condenada e executada em poucos minutos. E isso é sem dúvida nenhuma, como o Veríssimo falou, isso é sinal de adoecimento dentro da nossa sociedade. Isso, ressalte-se que foi no Guarujá, isso não foi numa favela, não foi no Jardim Paraíso ou numa favela de longínquo. Você lembrou muito bem, num local de elite. Pois é, como é que é isso? Como é que quer dizer que o incitamento se deu via mídias sociais, ou seja, quem tem acesso, né, por qualquer instrumento eletrônico, ou seja, não é uma coisa fácil de você fazer. Você viu que aqueles, as manifestações de junho passado, muita coisa foi chamada pelas redes sociais, pelas mídias sociais, esse linchamento, uma coisa isolada, uma coisa... Não havia nada programado ali, quer dizer, foi uma coisa porque o terreno, exclusivamente pela internet. O terreno está fértil. O terreno está fértil. A população brasileira é hoje um terreno fértil para esse tipo de comportamento e outros comportamentos violentos. Porque a população brasileira está submetida a um estresse crônico de altíssimo grau. A doença está nas mansões e nos casebres. Ela não faz diferença. Ela não faz, distingue. Não distingue. É como a violência contra a mulher, a violência contra a criança. Ela permeia toda a sociedade. Não há acepção de pessoas. Agora, não. Vamos ver aqui. Vocês, nós estamos falando hoje, que é o dia desse movimento da paralisação dos ônibus. E é um momento, um dia em que as pessoas estarão mais estressadas ainda do que já são normalmente. E eu gostaria que vocês, na medida do possível, dessem conselhos ou dissessem como as pessoas devem agir, como vocês agiriam se vocês tivessem que estar dentro do ônibus, no ponto do ônibus, esperando ou entrando no metrô superlotado ou tendo de enfrentar o trem da supervia. Que é eu vou enfrentar isso no retorno, porque eu tô carona. Ah, Alessandro. Você é carona da elite. Eu estou tentando tirar aqui dentro de mim toda a serenidade que eu possa ter guardado. Acho que o segredo é tentar ter serenidade. Vamos ver se eu vou conseguir. Mas eu vou fazer a viagem de retorno enfrentando essas dificuldades que a população está enfrentando hoje. Vou tentar ter serenidade. Como profilaxia da apurrinhação, né? Como prevenção de problemas, realmente não tem outra coisa melhor do que serenidade, né? Melhor do que o indivíduo pensar que ele, que está ali no meio daquele ponto de ônibus, esperando e com pressa, que o patrão vai brigar e muita gente... Mas você tem outra coisa além disso, né? Você tem sua casa para voltar, você tem sua família para ver mais tarde. Você é mais importante do que o assunto. O assunto greve de ônibus é menos importante do que você, ser humano. Você tem a vida para levar, né? Toda ela. E a greve é só por hoje, né? No dia de hoje, amanhã. Mas é um dia de cada vez. Agora, as pessoas tendem muito a pensar o seguinte: ah, eu vou chegar atrasado. Ah, meu Deus do céu, como é que vai ser? Porque o meu compromisso... Isso, tanto a pessoa que é responsável, o gerente, quanto a pessoa que é subalterna, como o auxiliar de administração, elas tendem a pensar dessa forma. Ah, eu vou perder, meu Deus, eu olho o tempo que eu vou perder, olho o tanto que eu vou gastar, essa coisa toda, para chegar no trabalho. Aí, ao mesmo tempo, você vê na primeira página da Folha de São Paulo de hoje, a manchete principal da Folha de São Paulo de hoje é: há 30 dias da Copa, país cumpre só 41% das metas previstas, e uma foto enorme no alto da primeira página: obra em avenida em Cuiabá, em frente ao hotel da delegação da FIFA. O trecho não ficará pronto para a Copa. É óbvio que você olha aqui, a foto já diz que o trecho não ficará pronto para a Copa. Mas aí o sujeito, se ele tiver o discernimento, né, e a lucidez de transferir a situação pessoal dele para essa situação coletiva, ele vai ver: ué, mas não sou eu só que estou atrasado, não sou eu só que vou atrasar. Tudo vai atrasar, e entrar no questionamento de quem discute a realização da Copa, de quem contesta a realização da Copa. Como é que vocês veem esse negócio? Eu acho que a Copa, ela vai ter bons reflexos. A minha pergunta em relação até esse atraso é se as metas não foram audaciosas demais. Num país que tem os problemas que nós temos, será que nós não nos compromissamos com metas impossíveis de cumprir? Será que nós não deveríamos ter sido mais modestos em relação aos orçamentos e ter colocado para dona FIFA que não, nós não podemos gastar tanto. Nós queremos fazer a Copa, nós vamos destinar X de quantia, porque nós temos situações sociais muito graves que nós temos que enfrentar. Porque fica um pouco estranho você ver um país gastar o que está gastando com uma Copa do Mundo e, ao mesmo tempo, uma revolta que se espalhou pela sociedade porque a Bolsa Família teve um aumento recente de 10%. R$13, né? O que significam R$13. R$13 que para o rico representa um gasto a mais do governo. Para o pobre, pode ser a diferença entre comer ou não. Para o rico não é nenhuma engraxada no aeroporto. Uma engraxada de sapato no aeroporto sai mais do que isso. Já vejo que é o dobro disso. É por aí. Mas é verdade, Severício, porque você colocou bem essa questão. Aí volta, a gente volta à origem, ao início do programa aqui. As pessoas, o Estado está de costas para a sociedade, permanentemente de costas para a sociedade. E andando de helicóptero, né? E voando. Por isso que não vem nem greve de rodoviário. Fala aí, Alessandro. É questão de prioridades, né? Que quando você colocou, né? O que o indivíduo vai fazer, né? Vou chegar atrasado no trabalho, vou perder, olha o tempo, né? Coloque suas prioridades, né? Use seu tempo a seu favor. No dia de hoje, a greve de ônibus, né? Perceba que chegar ao trabalho hoje é uma grande vitória, né? Talvez, né, sem aquele estresse, aquela angústia. Isso para proteger a saúde, eu digo isso para proteger a saúde mental do indivíduo. Claro que seria ótimo que todos pudéssemos resolver todos os problemas, mas isso não é possível. E aí entra um outro conceito que previne, né, um conceito dentro de prevenção em saúde mental, que é o conceito de aceitação. Aceitar não significa concordar. Olha que aceitação não tem nada a ver com concordância ou subserviência. Aceitação tem a ver com eu não me machucar quando a situação estiver desfavorável a mim. Eu posso não concordar com determinada situação. Por exemplo, Fluminense 2, Flamengo 0, eu vou dizer aqui que eu não concordo, né? Mas eu aceito, né? Isso faz parte da vida, né? Isso faz parte da gente aceitar coisas que são, às vezes, desagradáveis para nós, né? Tem situações dentro da sociedade que são desagradáveis, mas eu não posso adoecer por causa delas. Preciso levar da melhor forma possível. Eu vou aceitar, mas eu vou lutar para tentar mudar essa situação. Claro. Eu só quero registrar aqui que eu também não gostei. Eu queria que fosse 3-0. Não, sonhar é livre, né? Gente, fui dar uma ajoelhada nele e ele me deu outra. Então, agora, para encerrar, cada um para fazer um encerramento aí, um minutinho, fazendo um balanço geral. Fala, Alessandro. Vou lembrar de novo, né, esse dia de hoje, dia 13 de maio, aonde todos nós aprendemos na escola, né, a importância desse dia frente à assinatura da Lei Áurea, né? Mas eu acho que no contexto libertação, né, nós precisamos de fato avançar muito, né? Libertação de todas as mazelas, eu vou falar como médico, de todas as mazelas que nos afligem, especialmente como psiquiatra, das mazelas da saúde mental, que a gente muitas vezes se permite participar delas. Por favor, se cuidem, né? Não briguem, não quebrem os poucos ônibus que temos, né? Passem a olhar com carinho para suas próprias vidas, né? E se previnam, né? Doença, né? A gente precisa manter afastado na medida que a gente pode. Belíssimo. Quero agradecer a oportunidade desse papo descontraído, gostoso, que a gente acabou de ter aqui, e lembrar que a saúde é o bem mais importante do ser humano. E que nós, no Brasil, não temos saúde. Porque se você se basear no conceito da Organização Mundial de Saúde, em que saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, você vai chegar à conclusão que o Brasil é um país extremamente doente. A minha orientação é que a gente lute para mudar essa situação, tenha serenidade para enfrentar dificuldades e paciência para mudar o que precisa ser mudado. Aceitação no momento em que nós estamos vivendo, que é um momento de desconforto para todo mundo, mas vamos tentar mudar, mas aceitar que neste momento nós temos que enfrentar o que nós temos que enfrentar. É isso aí. E também lembrando sempre, como os dois disseram aqui no, durante o programa, que é preciso você olhar para o outro com o olho com que você olha para você mesmo. Não, nunca vá contra o motorista porque ele está em greve, nunca vá contra o passageiro porque ele está reclamando. Vamos procurar o meio termo, procurar nos entender, porque estamos todos no mesmo barco. Para sair do ônibus, estamos todos no mesmo barco. Vamos ver se a gente chega a um porto comum e seguro para todos nós. Tema Livre fica por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Alessandro Alves e também do Dr. José Veríssimo, clínico geral, o primeiro é psiquiatra. E nós vamos ficando por aqui. Um ótimo dia para você, uma ótima terça-feira. Amanhã, às 10h05 da manhã, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.